Há 12 anos consecutivamente no ar, você está ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. O nosso site, você já sabe, é este aqui, vamos falar para vocês mais uma vez, www.usp.br/radiousp. Você pode nos acompanhar por este mundão até. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender a missiva que vem da cidade de Osasco, Grande São Paulo, portanto, em nossa audiência, do nosso gentil ouvinte, senhor Nelson Narciso Vieira. Osasco, 10 de maio de 2005. Senhor Rubens, sou ouvinte cativo do programa que nos leva de retorno aos Coretos Jardins. Jardins musicais de um passado que não voltará jamais, com grandes cantores praticamente que já se foram. E ele faz aqui um relato das músicas que ele gostaria de ouvir e também pergunta se existe alguma coisa em CD da saudosa cantora Heleninha Costa. Infelizmente, a RCA Victor, gravadora que ela gravava, não lançou nada em CD desta saudosa intérprete da Rádio Nacional, Heleninha Costa, que foi esposa também do saudoso Ismael Neto, fundador do conjunto Os Cariocas. Mas para ele, nosso gentil ouvinte, Sr. Nelson Narciso Vieira, em nossa sintonia e participando pela vez primeira, e que outras aconteçam também, Sr. Nelson Narciso Vieira, ele gostaria de ouvir, em arranjo do Vero, para o intérprete Dé, o ditador de sucessos, do Lupicínio Rodrigues, Nervos de Aço, Heleninha Costa saudosa. Heleninha Costa, devendo o seu grande sucesso, do poeta Luiz Antônio Barragão. Ainda para ele que reside em Osasco, Sr. Nelson Narciso Vieira, o Wilson Roberto dando um show de interpretação. Arranjo do maestro Radamés, do musicólogo Ari Barroso, Terra Seca. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrar em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu faço, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrar em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu faço, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você

chegou e o brinquedo quebrou. Senhor, nego velho tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho carrega este corpo cansado. Mas esse tempo passou e essa terra secou. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor, nego velho tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho carrega este corpo cansado. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade, especialmente para você, gentil ouvinte. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Cartinha que vem da vizinha localidade aqui de São Cristóvão, da localidade de Ibaté, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve é o simpático casal de Ibaté, Dona Marilene e senhor José Busso. Ele já foi, por muitos e muitos anos, vereador em Ibaté e uma pessoa sumamente considerada. E para eles lá de Ibaté, Dona Marilene e senhor José Busso, Dick Farney, saudoso pianista e intérprete Dick Farney, desfilando em roupagem maravilhosa do maestro Léo Perac, do Jair Amorim, Um Cantinho e Você, que gravação antológica. Na pedida ainda para Dona Marilene e José Busso, casal simpático e estimado lá da cidade de Ibaté, do musicista Pixinguinha, Edu da Gaita, dando um show em sua gaita, arranjo também do Léo Perac, Rosa. Um cantinho e você, uma rede ao luar, uma vela a correr num pedaço de mar, na paisagem tranquila, um sussurro e um beijo depois para nós dois. Basta isso, somente o que a gente não diz, para um quadro feliz. Um sorriso, um olhar, um aperto de mão, todo um sonho a vibrar numa linda canção. Felicidade afinal, vivido pouco que tem. Um cantinho e você e mais ninguém. E você e mais ninguém. Você está conosco ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Sempre com gravações autênticas e originais. Juninho, nosso intervalo e na volta, Luiz Lua Gonzaga, Demilde Fonseca e Mário Reis.